madrugada de domingo pra segunda, é. Dessa vez não vou querer sair. Um ano envenenado, descobri a minha cura, é. Como é bom ter você por aqui. Eu era o tipo de pessoa que brigava à toa, e na mesa de um bar virava outra pessoa, que beijava poucas e de vez em quando me amarrava em um corpo e achava que tava gostando. Mas que sorriso é esse que você tem? Eu que achava que não precisava de ninguém. Tô me sentindo tão bem, tão bem, vai! Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo. Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo. Que brigava à toa, e na mesa de um bar virava outra pessoa, que beijava bocas e de vez em quando me amarrava em um pouco e achava que tava gostando. Mas que sorriso é esse que se tem? Eu que achava que não precisava de ninguém. Tô me sentindo tão bem, tão bem, ah! Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo. Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Onde é que você tava esse tempo todo? Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava de novo, de novo, de novo. Olha eu andando de mão dada no meio do povo. Se eu não tivesse te encontrado, eu juro que te procurava. Só, viu? Obrigada, gente.